pode de um alto monte. Jesus é a água da fonte. Já foi rasgado o véu. Jesus é vida em abundância. Ele é o tesouro e a maior esperança. Jesus é vida em abundância. Ele é o tesouro e a maior esperança. Jesus é a torre forte. Jesus é a...